Ela gosta de mim, me deixa pra baixo, mas eu gosto disso, é fato. E não responde os meus recados. Talvez eu me enquadro na sua lista dos caras chatos e não me liga ao sábado. Garota, eu quero andar de Mercedes, assistir uma tela, tomar sorvete, mas frequento lugares lotados, deixa coração vazio. Enche suas ideias de quem não sabe, quem não viu. Sucesso é massa, sobe igual mágica. Veja na prática, favela lotada, eu e você, fumando até tarde. Saudade, saudade. Veja na prática, favela lotada, eu e você, fumando até tarde. Saudade, saudade, yeah. Inabituca sua marca de batom. Inabituca sua marca de batom. Inabituca sua marca de batom. Inabituca sua marca de batom. Inabituca sua marca de batom. Inabituca sua marca de batom. Sempre que chega a mensagem, eu não me importo. Fala mais baixo, as paredes escuta. Canto do quarto, sua voz se incomoda. Skype é gatinha, roqueira da moda. Chega e já sabe o wi-fi. Não vou te responder no zap. Cê sente minha falta, eu espero que morra. Desculpa, onde era a novidade? Lembra de você, se escuta o go home. Sabe minhas letras, não entende a mensagem. Por favor.